gostaria de fazer uma homenagem às mulheres, as quais eu amo. Se todo humano valorizasse sua esposa, nós teríamos mais amor e menos ódio. Mais crianças criadas junto aos pais, menos garoto nas ruas ou em orfanatos. Eu preciso de todos comigo nessa. Amar é a única arma pra acabar com o ódio. Eu não gosto de bancar romântico, mas sabe, mano, aquele sorriso lindo que a garota solta quando recebe uma rosa. Eu sou tão bom com as palavras, mas o que falar quando a gente precisa apenas tocar, mostrar e abraçar. Eu vivo como um amante do romantismo, pareço meio careta com isso, mas sei que existe quem gosta de acordar com um beijo. Eu não me pareço com um rapper porque eu não tenho medo de sentir o que o coração não consegue ficar longe. Ela não tem nome e seu telefone me passou. Tupac uma vez falou, eu sou um fudido por amor. Eu aprendi com ele que mulher é uma rainha. Eu sabia que um dia senti algo tão forte quanto a saudade. Viver do amor é minha maior malandragem. Sei como uma garota gosta de ser tratada, por isso eu sei que um gesto vale mais que mil palavras. Eu não saberia viver de outro modo a não ser com amor que é de malandro. Eu fico imaginando como as flores são por dentro. Meu boné é tão enorme, mas meu coração é tão cheio de sentimento. Meu estilo vagabundo é romântico, eu nadaria até o Atlântico só pra mostrar o quanto é grande o amor que eu tenho a oferecer. Eu buscaria uma estrela apenas pra ver um tom de felicidade em você. Só não peça pra eu esquecer os dias lindos que podíamos ter, sentindo a brisa do amanhecer, o sol batendo na janela, o café com pão fresco feito na hora. Parece uma viagem, mas é meu sonho. Ninguém paga pra sonhar, né? Acho que é o jeito malandro, a moda antiga, de presentear a amada com rosas no fim do dia. Porque eu gosto tanto de fazer amor, um estilo a moda antiga que ainda manda flor. Linda, você é uma flor. Às vezes é difícil perceber o que quero, porque quanto mais vezes te nego, mais te quero. Minha alma melancolizada por não ter a parte que completa minha costela e todo o meu ser. Ganhar e perder, vezes preciso pra entender. Médica que cuida do vendedor ambulante, tu regulas o meu stress e com toque comanda. Tua magia não acarreta só a luz, mas acarreta todos os efeitos que o amor produz. Descontrolas por completo, até parece um babaca. Aca, pois não ligues porque entre nós não há maca. Deixa-me tirar do peito orgulho de todo angolano. Deixa-me tirar do peito orgulho de todo. Não queria que tu te fosses sem antes dizer que te amo. Antes dizer que te amo. É mulher, tem tanta coisa que eu queria te dizer, mas pena que o meu crédito acabou. Mas Bruno, obrigado por me ter dado a chance de falar pra mim. Mais que tudo, quanto eu gosto. Muito obrigado, mano. Bebê, quero que as estrelas transmitam o que eu tinha pra te dizer. É nós, Angola, Brasil.